gente, vamos fazer uma rabanada e ver esse cara. Mas então, o truque da rabanada, cara, o lance é... Eu não esperava que esse era o truque que você ia falar. Devia estar gravando ainda. Tá gravando ainda. Tá gravando? O truque da rabanada é o seguinte. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do A Conversação, o podcast de cinema com mais bebês de pais ilegítimos de toda a internet brasileira. Eu sou o Thiago Santana, estou aqui com André Barcelos. Olá. O Lucien Chossar. Boa noite. O Vitor Viana. Boa noite. E o nosso convidado espacial e especial, Bruno Andrade. Boa noite. Prazer é o nosso de recebê-lo. Vamos conversar hoje sobre o filme do Paul Verhoeven, chamado Elle, um filme produzido na França, que acompanha o personagem interpretado pela Isabelle Huppert, chamado Michelle. Ela é uma senhora de 60 anos, 50 anos. Começa o filme, primeiro plano do filme, ela é estuprada. Não, o primeiro plano do filme é um gato. É um gato. Vendo ela ser estuprada. O cara que está estuprando ela se levanta, sai. Ela limpa as coisas, toma um banho e tenta seguir a rotina dela como se nada tivesse acontecido, apesar de fazer um exame de DST, dormir com o martelo do lado da cama. Você logo descobre mais sobre a vida dela. O filme aborda várias pessoas ao redor dela, filhos, pais, amantes, várias pessoas. As principais coisas gerais dela, ela é dona de uma empresa que produz videogames, jogos de videogames. Que tem uma certa conotação sexual nos jogos, é uma coisa que é um pouco explorada. Mas enfim, ela tem essa relação, ela é violada e ela uma hora conta para os amigos, mas ela meio que tenta lidar com isso como se não afetasse muito a vida dela. Sim, ela mas conta ela, um certo tempo depois já. Sim, mas ela fica um pouco obcecada, um pouco perturbada, principalmente porque essa pessoa começa a entrar em contato com ela por mensagem celular, invade a casa dela, deixa recados. Existe uma paranoia, uma coisa invasiva. É importante falar que ela não vai à polícia, né? Ela não denuncia o crime. Tem isso, ela não vai à polícia porque ela tem um histórico de quando ela foi criança, ela lidou com a polícia, porque o pai dela é um assassino em série, matou várias pessoas na vizinhança e ela meio que é vista pela sociedade meio como cúmplice, meio como uma sociopata, uma criança perturbada. E hoje em dia ela ainda lida com isso. Enfim, ela não vai à polícia. E esse cara continua invadindo a vida dela. Eventualmente ele ataca ela de novo e ela consegue um pouco se defender e retira a máscara dela. Dele. E ela descobre que é o vizinho dela, que mora na casa na frente, com quem ela já tinha interagido algumas vezes antes. Ela se sentia já sexualmente atraída por ele. Tem um momento no filme, vários momentos do filme que ela flerta com ele, que ela faz aproximação. Nesse momento do filme eles meio que se abraçaram, ele passa a mão nela, só que ele meio que recusa. Acontece isso, ela descobre que é seu vizinho e eles começam a ter um relacionamento, no fim, eventualmente. E esse relacionamento é apontado não de uma forma normal, natural, mas você logo percebe que ele só consegue ter prazer quando está realmente violentando ela. E ela é um pouco que entra nesse jogo também, de ser violentada, mas de também um pouco provocar ele. Ela não gosta do momento que ela está sendo violentada, mas ela quer sempre provocar, né? É mais isso mesmo. Tem isso. Eventualmente, o filme, eles voltam em casa, ele tá atacando ela usando a máscara dentro da casa dela. O filho chega, o filho dela chega e vê a mãe sendo violentada por um cara mascarado. Dá uma martelada que ele dá na cabeça dele. Uma paulada. Ele morre. Como que termina mais o filme? Como que é? Ela tá no cemitério. Ela tá no cemitério com a Ana e elas decidem morar juntas. Sim. Porque a casa dela tá vazia demais e elas estão andando pelo cemitério. Sim. Tem também uma coisa que me ficou um pouco na cabeça, que a esposa desse vizinho também fala com ela um pouco no final e agradece ela por ter dado essa vazão. Sim, dá uma sensação de que ela sabe, né? Que ela é cúmplice. Que ela sabe que o marido é estuprador. É. E ela é bem católica. É. Sim. Bem carola. Sim. Fazer uma sinopse desse filme não é tão fácil, porque você tem que já falar muita coisa pra uma coisa que deveria ser objetiva. Uh-huh. Então deixa de ser objetivo, assim. É... E até eu deixei de falar muita coisa. Tem muitas pequenas tramas. Tem muitas pequenas tramas, mas é... a primeira coisa. Parece que o filme vai ser uma história... de detetive, quase, né? De investigação. De quem é esse cara? E aí tu percebe que é sobre outra coisa o filme. No apesar meio do filme. Que tem esse lado também, tem esse lado, né? Mas o filme não acaba no momento em que a gente descobre quem é a pessoa. O filme continua. É uma outra história que tá sendo contada, então, né? Uhum. É a história dessa pessoa que... tem uma relação esquisita com o sexo, assim. Que por uma série de motivos... tem uma sexualidade meio... fora do normal, meio expansiva, flerta com várias pessoas ao mesmo tempo e tem uma relação meio doentia com a pessoa que estuprou ela, assim, né? Eu acho que o filme meio que fica nessa área. E aí é uma investigação meio psicanalítica disso, porque o passado dela é muito importante pra isso. A relação dela de ela ser filha de um cara que foi um assassino em série. Então, e que tem uma coisa que a gente não comentou, mas que ele... quer dizer, mais ou menos, mas que ele... faz ela participar um pouco da coisa do assassinato. Da psicopatia dele lá, que é quando ele começa a queimar a casa e chama ela pra queimar as coisas juntas, assim, né? E, inclusive as roupas e tal, né? Sim. E tem também uma coisa que fica bem por cima na relação dela com o ex-marido, que eles falam uma coisa sobre ter regras com sair com outras pessoas, que tem que ser pessoas casadas, que não estão disponíveis a ter filho, uma coisa assim... Mas eu vejo mais a Michelle como alguém que tem uma relação sexual um pouco mais complicada ou diferente, assim. É, porque tem uma coisa da cultura francesa. É, mas tem uma coisa da cultura francesa de tu separar sexo da relação, ou sexo do amor, tu tá ainda te relacionando com alguém, mas tu resolver sexualmente a tua vida com outra pessoa ali não é o fim da relação, necessariamente. Eu acho que isso faz parte do universo do filme, um pouco, assim. Mas eu acho que é sobre ela o filme. Não é à toa que o filme se chama Ela também. Algo que desencadeia nela com esse estupro que tem a ver com uma sexualidade aflorada, assim, né? E que não é necessariamente algo prazeroso. É prazeroso, mas é doloroso ao mesmo tempo, assim, porque tem uma relação de punição, tem uma relação de castigo, de violência... E que é quase como uma prisão pra ela, assim. Ela não. Ela, quando o cara morre, quando o Patrick morre, ela se sente um pouco aliviada, na verdade, né? De ter saído disso, assim. Então, não sei, é uma investigação em torno disso, assim, eu acho. Quando tu falou que o filme se propõe a ser uma investigação psicanalítica sobre isso. Tu acha que ele se propõe a resolver a questão? Ou... acho que... Eu não sei. Eu não entendi muito um filme, pra ser sincero. Pra mim, o filme é bem... críptico, assim. Bem... é uma senha que eu ainda não saquei qual que é a dela, assim. Mas que a cena final, pra mim, é muito forte. O fato de... ela tá numa casa vazia, agora sem homens. E ela preenche essa casa com o que seria irmã de alma dela... e elas estão andando no meio de um cemitério, onde estão todas as pessoas mortas, assim. Que morreram, que inclusive a mãe dela... A mãe dela morre, o pai morre. Sim. O que tu fala de o filme ser meio como uma liberação do desejo, né? E tal. Eu acho que... parece que, de fato, é sobre isso que ele tá se estruturando, assim. A coisa de o pai ser preso após uma explosão maluca e... assassina e tal, uma fúria. E isso tem meio a ver com religião também, né? A história do assassinato... do catolicismo, que é bem forte também. E até a história do crime do pai tem a ver com religião, com sinal de cruz. Eu também me perdi em alguns momentos. Eles não falam muito, mas uma coisa que eles comentam é que o pai tinha a mania de fazer o sinal da cruz na cabeça de todas as crianças. Sim, e quando os pais dessas crianças reclamaram com ele, foi que ele... saiu pra matar essas pessoas, não é essa a história? Me pareceu que era isso. E daí tem essa coisa do pai tá preso, né? E ela ter essa relação com o pai que não é algo resolvido e tal. A figura da esposa religiosa do estuprador e a ceia de Natal na casa dela, que ela organiza ser uma ceia ateia, né? Aquela ser a única mulher. Mas, ao mesmo tempo, a prisão que se forma pra eles é um outro tipo de prisão, não tem a ver com religião, assim, né? A prisão é a trama das mentiras, assim, que eles não conseguem... Mas eu acho que é a prisão do desejo também, é o fato de tu desejar a coisa e ao mesmo tempo isso ser nocivo pra ti, tu querer sair e não conseguir, assim, é uma relação bem ambígua. Sim, por isso que eles continuam contando mentiras também, né? A relação entre eles é mentirosa, assim. Eu queria falar que eu acho esse filme meio parecido com aquele curta-média-metragem, o Trapaça, lá, que ele fez. Que é também num meio, numa classe social, assim... A gente não falou isso, mas é uma classe média alta, né? Média todo alta, mundo é meio assim, rico, assim, então. E de ter, não sei, de ter uma imagem cuidada, assim, né? Uma vestimenta, essa classe, ela expressa isso, sei lá, na maquiagem, né? E isso tem muito, acho que me parece o filme anterior dele ter muito a ver de ser também uma trama de mentiras e tal. E o filme caminhar, quando essas mentiras se revelam, meio que pra uma liberação, parece que é, esse filme me parece um pouco isso também. Eu acho esse filme meio pálido, assim, e essa é outra relação que eu vejo com o filme anterior, o Trapaça. E... Não sei, eu acho que vocês já viram Showgirls também e é muito colorido e tal, né? E eu não sei, eu acho que isso tem a ver com a relação entre os personagens também, assim, mas é... A cor do filme, eu acho que diz muito, assim, também. Aceito. Eu não entendo nada do Paul Verhoeven, eu vi, tipo, uns 4 filmes dele, tá? Eu sei que ele tem uma carreira longa, desde os anos 70, pelo menos. E aí, acho que o Bruno pode falar melhor sobre o Paul Verhoeven depois. Mas eu sempre vi uma relação meio de flertar com o grotesco. De ver o que há de artificial no homem e chegar numa estética meio grotesca por causa disso, assim. A coisa do Robocop, acho que tem. O fato do cara ser um policial que quase morreu e aí transformaram ele num robô. Ciborgue. E aí ele deixa de ser humano. E aí tem, sabe, tem essa coisa. Showgirls também, né? Tem a coisa da prostituição, do espetáculo e tal. Do jeito que ele filma as coisas. E esse filme não tem tanto isso, mas eu consigo ver como se fosse o desejo de fazer isso se aproximando de uma estética de produção francesa de filme, assim. É meio que um filme francês meio padrão, assim. Eu vejo o Verhoeven... chegando numa equipe francesa, vendo, sei lá, se apropriando do que é um filme francês médio e botando os interesses dele nisso, assim, sabe? Então, talvez seja um pouco ele querendo falar o que é debaixo desses interesses de uma sociedade francesa, de o que é um filme francês normalmente, de uma classe meio média, meio média alta, de ser um filme de traiçãozinha e tal, de coisa da burguesia... Uhum. E ver o que é o desejo debaixo disso, assim. Eu não sei. Eu sou obrigado a dizer inicialmente que eu concordo com isso. E que isso que tu falou não é diferente do que aconteceu com o Verhoeven quando ele foi transplantado para os Estados Unidos. Tão imediatamente quanto esse filme. Esse filme é o primeiro filme francês do Verhoeven. E assim, do ponto de vista da realização, é o que seria um filme do Assayas se o Assayas fosse um bom realizador, por exemplo. E dá pra sentir, eu nem vou entrar muito na questão, assim, a sociedade francesa, os hábitos e tal, mas é, simplesmente, assim, do que torna ele uma outra coisa em relação a, por exemplo, a sequência que vai do Flesh and Blood até o Homem Sem Sombra, que é basicamente o seguinte, assim, o Verhoeven sempre foi um cineasta muito... próximo a, por exemplo, alguém como Hitchcock. Ou seja, ele tem uma atenção descomunal para a construção narrativa e para como isso vai se decompor em imagens muito fortes e vai se recompor por uma montagem também muito forte em momentos muito fortes. E esse filme ele está tentando um novo método de captura disso. Tem um texto do Jacques Rivette sobre o Preminger, que o título é O Essencial. Eu não lembro mais se é sobre The Moon is Blue ou se é sobre o Angel Face, mas é justamente sobre o período da obra do Preminger que o Preminger sai da Fox e se torna independente. A ideia do Rivette é que sem a aparelhagem da Fox, você vê o que está na base do cinema do Preminger, o que é a verdade do cinema do Preminger. E parece que no que o L tem de bom, no que ele tem de forte, de marcante, funciona um pouco da mesma forma. Assim, é o que de fato sempre foi impressionante no Verhoeven. Vocês mencionaram o processo, que é a psicologia muito bem definida. Mas para mim, e assim... Isso começa... Eu vejo, a partir do Soldado de Laranja, é uma direção de atores que é completamente sobre o personagem, sobre o ator descobrindo o personagem, sobre o ator entendendo o personagem. Tu vê os dois processos. E tu vê o processo do Verhoeven entendendo o ator, entendendo o personagem, quer dizer, ele monta a direção dele toda em cima disso. É por isso que eu acho muito estranho assim, quando eu vejo o pessoal falando que Tropas Estelares é Malhação mais Roy Lichtenstein. Certamente o Verhoeven pega os tipos físicos certos para cada papel ali. E para mim o que ele tem de melhor é... Tu viu Showgirls? Vi. Tu não tem mais aquela lisura, aquela técnica perfeitamente compacta, assim, que, sabe, não dá pra tirar um segundo, um quadro do filme. Uhum. Mas tu tem a fluidez, mas não é só a fluidez como um ponto de chegada. Tens a fluidez, assim, de alguém que tá vendo um processo se desvelando de uma personagem, pros personagens que estão em volta, formando reorganizando forças a partir, desse caminho de que vai de uma personagem para os outros personagens. E tu vê isso no L? Eu vejo isso no L, eu vejo que é a parte mais crua dos talentos do Verhoeven. Se a gente for pensar, e cada dia que passa eu acho que isso é um atraso, pensar em termos de o desenvolvimento do ator, a evolução do autor, porque todo filme que se faz no mundo é uma contingência. O que eu acho é o seguinte, ele pega um roteiro que está longe de ser, muito longe talvez o pior roteiro com o qual ele trabalhou desde Soldado de Laranja. Ele pega um roteiro assim que... Eu não sei o quanto ele pôde trabalhar nele, eu sei que ele começou fazendo como se fosse um filme americano, depois ele teve que mudar para a França. Eu não sei como é que foi essa parte do trabalho. Até porque me surpreende, assim... O roteiro do filme fala tanto sobre essa sociedade alta classe francesa, assim, de ter coisas que parecem muito francesas. Sim. E é um romance francês, né? É baseado... É, talvez justamente por isso, tipo... Eu não sei o que ele isso... Ele fez um material de base muito... O que isso ia ser num filme americano, assim, o quanto ele adaptou pra lá, que ele readaptou pra cá, assim. Sim. Mas e nisso o que mudou? Independente de readaptar, assim, eu acho que assim, é simplesmente o trabalho de encadeamento e cadência do roteiro. A direção do Verhoeven tem que transcender problemas de roteiro. Problemas, vai. Mas, não problemas, mas desequilíbrios. Desequilíbrios, entendeu? Uhum. Tanto que, assim, ó, uma coisa que, por exemplo, eu falei do Hitchcock. Vamos pegar um outro cineasta que a gente sabe que tem uma conexão com o Hitchcock, que é o De Palma. A coisa do De Palma é muito diferente do Verhoeven. O De Palma, ele faz filme pra filmar sequências, e tu lembrar das sequências. Sim. Cada sequência é um ato de entrega. Assim, o De Palma é realmente mais a coisa do cinema moderno, assim, que... A parte vale mais que o todo. Sem dúvida. E não só a parte vale mais, a parte vale como o olhar de um autor. Sim, e tu acha que isso tá no Verhoeven, eu acho. O ideal do Verhoeven não é que o autor suma, mas que o todo do filme seja perfeitamente fluido. Sim, entretanto, tem momentos assim que tu lembra. Showgirls, a cena da... que a moça joga bolinha de gude pra que a outra caia. Sim, sim. Tem coisas assim que tu lembra, sim. Mas elas estão muito mais presas a grande arco. A coisas que vão ficar ressoando durante o filme que no filme do Hitchcock, do De Palma. O De Palma meio que despacha uma sequência e é aquilo, e depois o filme vai se reorganizar. Sim, sim, sim. O Verhoeven não, o Verhoeven tem mais uma coisa realmente dramatúrgica, em que o filme é um todo. São sim, mas tem momentos em que tu percebe que, por exemplo, uma cena tá durando um pouco mais do que ela duraria, porque tem um gesto do personagem ali que... Não só um pouco mais, eu vou te dar pra mim a cena que pra mim nesse filme é isso. E que é por isso que eu é um filme que eu ainda tô tentando... Eu vi faz duas semanas um pouco mais. Eu ainda tô tentando entender assim, um pouco o que é o filme. É a cena da ventania. A cena da ventania tem um filme do Samuel Fuller chamado 40 Guns, que tem algo muito parecido. Não me interessa. Eu espero que o Verhoeven não seja um cinéfilo. Não me interessa se ele viu ou não. Não é essa a questão. A questão é que eu não sei o quanto isso se dá pela direção do Verhoeven dessa cena ser particularmente muito boa dentro do filme, ou o quanto a gente nota que essas coisas se ressaltam um pouco em função do material de base, em função do que está encadeado no roteiro, a forma como está encadeado no roteiro, entendeu? Mas eu também acho que revendo o filme ele não tem tanto mais surpresas pra mim. Assim, sim. Tanto num... tudo bem. Negócio de registro da fábula do negócio, mas de como ele constrói as cenas. Sim, não é o nada suspense muito... é bem importante, eu acho, né? É, não, eu não consigo ver nada muito especial no modo como ele filme nesse filme. É talvez aí que entra o que o que eu ainda não identifiquei se é uma coisa da direção ou se é uma coisa do roteiro. Porque num filme bem sucedido, e eu nem digo do Verhoeven, num filme bem sucedido, que seria o clássico filme bem sucedido para Dias da Construção. O suspense e a construção do personagem ia estar alinhada de uma forma que numa revisão a coisa ainda ia acontece te impactar. Novo, e assim, se tu for parar pra pensar que Instinto Selvagem é um diálogo americano e que o impacto dele em revisões tem muito a ver com... Tu já sabe a história, tu já sabe quem é o assassino no final de Instinto Selvagem quando tu tá vendo pela 15ª vez. Não importa, assim. Tu tá sendo conduzido como um piano naquele filme. Eu não sei quando a gente está sendo conduzido... É, nesse filme eu acho que não acontece. Não. Mesmo na primeira... Sim. A tua fala isola muito o Verhoeven do filme, parece. E mesmo sendo um roteiro baseado num livro e tudo mais, eu não consigo deixar de responsabilizar o cineasta pelo que é o filme no todo, assim, sabe? Tipo, se ele escolheu filmar este livro, o filme é dele. O livro já estava ali antes. E ah, não interessa se o roteiro é ruim. Se ele aceitou o roteiro é responsabilidade dele a partir daí. Sabe? Se pareceu que eu tava e fazendo aí, isso... E aí o que ele quer com esse filme? Eu me pergunto, não conhecendo muito bem a carreira do Verhoeven, o que é esse filme dessa pessoa que tem o desejo meio louco e aí matando o seu amante ela se vê liberta disso, assim. Sim. O que tem de recorrente no Verhoeven dessa narrativa, posição, assim, é. Só uma coisa, eu não quero isolar, não. Eu acho. Sei lá, não... Então, eu tava falando sobre desenvolvimento de obra, evolução, caso essa coisa fosse uma coisa real e não uma coisa completamente idealizada. Não é... E as pessoas têm falado desse jeito. Não é um cume. Não é uma consagração, sabe? É um cineasta que ficou 10 anos sem fazer um longa. Acho que o Ultrapassa é um médio. É. 10 anos sem fazer um longa, que já foi transplantado 2 vezes, essa é a segunda, que está tentando se interar com um novo ambiente, que essa pessoa, pelo que a gente conhece nos filmes, que é um sujeito forte. E, como eu disse, assim, no que o filme tem de bom, me parece que é a parte mais crua. Sabe? Uhum. A coisa dos comportamentos e da vida. Eu nunca sei se um filme do Verhoeven ele é muito frio ou muito intenso. Isso é que eu acho a dinâmica mais interessante. Uhum. Eu digo isso assim, no nível cena a cena, momento a momento, sabe? Uhum. Mas. Não, eu tô só precisando do Verhoeven, assim. Eu acho que. eu consigo ver mestria, mas eu também consigo ver... Não, a palavra desleixo não cabe, assim, mas eu consigo... Me surpreende algumas coisas. Simplesmente me surpreende, assim, não é o que eu imaginaria. De uma forma ruim. De uma forma que, assim, eu, tipo, pô, Verhoeven, tu já fez Spetter, sabe? Tipo, okay, assim, falando dessa coisa do grotesco, eu não acho que a estética do Verhoeven, eu acho que ela é extremamente sofisticada, mas eu acho que, assim, ele é um cara que sabe que é grotesco e que, ao contrário do Scorsese, sabe não ser grotesco filmando grotesco. Sim. O Verhoeven deve ter se investido corpo e alma nesse filme, mas, sabe, é um bom filme com momentos que não se engatam com os... Essa ideia das coisas se engatarem umas com as outras é muito importante nos filmes do Verhoeven. Quem tenta ficar numa piração com o velho autor, tá fugindo de uma coisa essencial, que é a maneira como esse autor, que antes é um autor, é um cineasta, constrói os filmes. E os filmes são o que eles são, não porque ele é um autor, mas porque ele é uma pessoa que tem uma visão, e essa visão, ela se constitui de uma forma muito concreta. Eu não acho que... É um autor. É um cineasta, antes de ser um autor. Sim, é um cineasta que tem que lidar com o que ele tem pra fazer ele o filme. Ele tem que fazer uma costura antes de Sim, fazer um... Mas mesmo assim, tu tá responsabilizando... Querendo ou não, ele tem a responsabilidade pela visão do filme. Ah, mas eu responsabilizo, digamos assim, a poética. Mais a poética do que a autoria. Menos o universo do que, sabe, a léxica, a morfologia. Uhum. A forma, me interessa a forma, não me interessa o Verhoeven. Uhum. Não me interessa se ele viveu o Holocausto e se ele tem relações com a Isabelle Huppert. Me interessa ele filmando a Isabelle Huppert. Não é nem a Michelle, é ele filmando a Isabelle Huppert. É isso que me interessa. Uhum. E nesse filme, assim, sabe, eu vi tanto... Ah, nossa, o Verhoeven... Eu nem vi tanta coisa... Antes de ver o filme. Eu vi depois, assim. Eu, tipo... Vocês estão precisando rever os filmes do Verhoeven, você sabe. Eu li bastante coisa, tipo, aclamando muito esse filme. Falando, assim, como é novo cinema francês renascendo, assim. Mas também, o que eu vi muita coisa sobre a radicalidade do filme. De estar falando desses temas. De estar querendo tocar numa ferida. Mas eu também não sei o quanto... Botar radicalidade e tema na mesma radical. Frase já não é muito radical, na real. Assim. É. Mas eu acho que talvez pensam? Seja mais radical seja como ele tenta manter as ambiguidades, assim. Uhum. Manter as coisas complexas, Sim. né? Ao contrário do que acontece na produtora de jogos lá, onde tem pessoas sendo testadas lá e vendo uma cena do jogo e falando, aqui vocês sentem mais raiva ou mais outra coisa? Mais medo. Ou mais medo, eles falam, mais raiva. Não é isso que o filme faz, né? Eu acho que isso que é o que tem Sim. de mais radical, é manter as coisas complexas. Né? Acho estranho mesmo, porque eu tava colocando em confronto com o Showgirls, porque eu acho que o Showgirls tem um contato com a emoção muito mais evidente do que esse filme. Assim, esse filme é muito cerebral, assim, o que tá em jogo é... Ele tá sempre filmando coisas que têm relação com o moral dos personagens, assim, como eles mentem, como eles falam de alguma coisa e agem de outra, enfim. Me lembra um pouco Romero esse filme, bizarramente. Cadê o desejo aí? Tu entende o que está em jogo para os personagens, então, mas tu não... Vamos voltar então para a comparação com Showgirls. O que acontece com Showgirls? Showgirls, tu tem os comportamentos e... Eu acho que Showgirls e Tropas Estelares, que são os meus dois filmes favoritos dele, de toda a carreira dele, são um momento assim, em que ele realmente chega na arte, assim, total de filmar um comportamento e quase embutido com o comportamento já vem o sentimento. Isso parece simples, né? Não. É bem difícil. É bem difícil. A maioria dos cineastas, se vocês forem pegar... Eu vou citar só um exemplo. Jim Jarmusch. Não fazem realmente esse trabalho o tempo todo. E o Verhoeven... É o lance dele. Nesse filme tu tem um comportamento e muitas vezes assim, o sentimento não é o que tá te... não tá chegando a ti. Sim. E tu tem que imaginar o que é o sentimento, o que seria o sentimento, mas assim, não é como... não é. Mas isso se perde numa narrativa em que a personagem principal tá meio que anestesiada, em que ela não reage ao que seria naturalmente um trauma. E que ela é estuprada e ela não faz nada a respeito disso. Sim, tudo bem, mas eu tô falando isso mesmo no momento de intensidade. Mesmo na cena que eu falei que é a mais... Que é a cena que beira o lirismo, que é a cena da ventania e das janelas. O Verhoeven é o mestre ali, mas assim... E depois, né, ele tá roçando lá a virilha dela e... Ah, não, deixa pra lá. Mas... Entre começar aquela ventania e eles estarem lá, um pegando o outro, não tem algo tão simples. Tem uma cena. Quando tu vê o primeiro strip da personagem do Showgirls, a morena, a Gina Gershon, faz uma provocação, ela manda um beijinho assim, ó. E daí ela tá com um cano de pole dance, e ela só faz assim, ó. E uma cara fechada, e tu. Bum! Aquilo vem pra ti assim, como um soco. Sim. Mas o Showgirls é um filme que o universo é muito mais direto. As pessoas falam muito mais direto na cara o que são as coisas do que um filme da classe média alta francesa. Exato. Não, tudo bem. Mas o que eu tô falando assim é que não é tanto a questão do universo, é a questão de como o Verhoeven transforma as coisas em coisas físicas. Mesmo num universo que as coisas não são tão físicas. Eu acho que... Eu não sei o quanto ele... Eu acho que assim, se for para pensar, ele se integra muito bem ao universo do Showgirls e do Robocop, do Tropas Estelares. E aí eu não sei. É. Eu acho que ele tá... Sim. Sabe? Tipo, assim, a ideia... Vamos voltar para trás. Vamos, assim, 2007, logo depois que a Espia foi feita. Aí... dois de nós... Ô, oh, imagina que daqui a 9 anos o próximo filme do Verhoeven vai ser feito na França. Com pessoas da França. Com gente da França. Com o ator do Olivier Assayas. E sobre a classe média alta francesa. Francesa, sabe? Tipo, gente que poderia estar no filme do Assayas. Vai ter uma ponta do Jean Duché nessa cena. universo quase Chabrol, assim, com... Uma acidez meio hanekiana Eu ia trazer a Baila, a professora de piano, mas eu acho melhor não. um pouco de Polanski e tal. A única coisa que talvez... Ah, Polanski! Mas todo a ideia de uma... Essa coisa assim de tu nunca saber se tu tá vendo uma coisa muito intensa ou muito anêmica num filme do Verhoeven é que é muito louco, assim. O tempo todo tá na intensidade. Tu só não sabe em qual polo. Uhum. Mas nesse filme é exatamente isso, assim, sabe? Não é nunca tão... No Showgirls tem isso. Showgirls é maluco. Mas o Showgirls é muito mais... Tem uma fixidez nos planos, assim, né? Tem uma dureza nos planos e tal. Tanto de recorte, é plano fixo, quando tem movimento é... Os filmes mais bem decupados dos últimos 25 anos. E aí tu não sabe... Aí tem mais movimento, o filme é mais instável, assim, a imagem do filme é mais... movente, mas isso que tu diz de não saber se é um filme anêmico ou muito forte, muito quente, continua aí, né? Só que em uma outra, por um outro motivo. Eu percebo isso nesse filme, assim, né? Até pela própria reação dela no começo, assim, né? Uma coisa super intensa, a cena, sei lá, de começar com estupro, mas... E só com a voz, né? Acho que ele na realidade grita. Começa, não é nem com gato, acho que é com barulho de vidro quebrando, né? É o preto. É sobre os créditos, você ouve o vidro quebrando e os gemidos, que é meio prazer, meio dor, assim. Sim. Você meio que já entende pelo som um pouco o que tá acontecendo. E eu acho que ele ter aceitado fazer um filme na França casa um pouco com essa polaridade que ele quer... Do quente e do frio, assim. Uhum. Porque sim. É um ambiente frio, é uma sociedade fria, sim, em que umas coisas quentes acontecem por baixo, assim. Então talvez isso que ele se interessa, assim. Sim. Né? E o Thiago falou, ah, tu entende o que tá acontecendo, e assim, tu entende sem entender, né? Porque tu não... Tu entende que tem uma mistura de prazer com sofrimento, mas que tu não consegue definir ao mesmo tempo, né? Assim, que é basicamente o filme todo também, né? Acho que sim. É meio difícil você entender. Mas eu confesso que eu fiquei perdido na narrativa. Eu não senti a maestria do diretor enquanto ele estava contando a história, assim. Eu tive que me encontrar no que estava acontecendo. Eu achei que era um filme sobre quem é este cara. E aí depois eu vi que o filme se remontou a partir disso. Mas aí quando o cara morre, eu não sinto que o filme acabou ali. Pra mim foi meio que a fórceps, assim, sabe? A finalização do filme. Eu também não gosto tanto do final, assim. Mas eu também acho que meio que já do começo, quando ele começa a ir pra esses outros personagens também, falar do filho e do casamento dele, do ex-marido, e todas essas coisas, ele acaba fugindo tanto do assunto principal. Parece que ele tá querendo falar de uma situação maior, que também nunca funciona. Mas muito eu acho assim. Que isso é pra colaborar pra um discurso psicanalítico de que essa sexualidade dela se arvorou, sei lá, se abriu por uma relação meio esquisita que se tem com a filiação ou com a paternidade, assim. É sempre uma relação de pai, filho, mãe, filho. Sim, coisas nessa relação que não dão certo e que nos outros núcleos do filme é sobre isso também, assim, sabe? Tá. Então, eu acho que o filme verdadeiro, embora eu concorde que a parte whodunit do filme não tá bem engendrada realmente, pra mim é um filme, o filme mesmo é a história dela com os pais. O estupro é um trauma que só vai levar ela a reconfrontar. O que que ela mata? Três pessoas no filme. Quem? A mãe, o pai, o estuprador com quem ela sonha que ela vai estuprar. Alguém falou em o Luiz Miguel Oliveira falou de Buñuel, e inicialmente Buñuel, mas que diabo? Revendo um pouquinho ali aquela cena do sonho, tipo, não tanto por ser de sonho, mas sim, tipo, tá, tem alguma, se for falar de perversidade, que é alguma coisa que tu faz, acaba fazendo não querendo fazer, matando a tua mãe não querendo matar. Sim. Meio que tem alguma coisa nesse sentido. Sim. Assim, eu conheço pessoas que conversaram pessoalmente com o Verhoeven, em uma, tipo, uma mesa de bar ou assinando autógrafo, e falaram sobre Showgirls e ele é meu filme favorito. Mas em entrevista oficialmente ele sempre fala que eu sou culpado, eu não fiz tão certo. E uma das coisas que ele sempre fala recorrente é tipo, eu devia ter inserido o filme num quadro de policial, de filme policial, de whodunit. E eu acho que ele meio que mostra que ele não tá tão certo em relação a isso. Então, uma das coisas maravilhosas de Showgirls é que ele é um filme só sobre aquilo. Ele não tem um quadro. Se tu for dizer que ele tem um quadro, é um quadro de um filme musical americano dos anos 50. Uma coisa mais próxima de quadro tu pode, mas ele não tem. Esse filme tem. Funciona só a ideia. Tu consegue ver a ideia, mas assim, tu não. O próprio personagem do Patrick, né, ele... Que é o estuprador. O estuprador, ele... A partir do momento, não é alguém que tipo, uau, tenho medo desse cara, esse cara é o Lobo Mau, esse cara é o Jack Nicholson, esse cara... De momento ele deixa de... Ele é um ponto numa trama. Sim. Uhum. É verdade. É, melhor atuação... Ou nem o fato de ser o ator é muito bom. Mas nem o rosto é muito bom. Mas nem o fato de ser um mal que tu fica surpreendido quando ele surge, assim. Que é o que seria, porque é um cara trader, de classe média alta, mulher católica e tudo mais, e é um estuprador. É. Mas isso não fica bem encaixado no filme, parece, né? Sim. Não sei se vocês sentem a mesma coisa. É, mas... De ter uma surpresa que ele... Não, sabe? Não, mas... Como dizer isso? Mas o sentimento de que isso... Isso não me, sei lá, não me preencheu ali na hora, assim. Pareceu uma montagem pra mim, assim, sabe? É... Pareceu uma saída fácil, assim, até. Não... Eu não consigo ver o personagem, assim. Eu não consigo achar que o cara é o trader e tal e é um estuprador ao mesmo tempo. Pois é. Pra mim funciona em função da trama, mais ou menos, assim. Até porque acho que o personagem, no fim das contas, é a Michelle, assim, tipo... Mas todos os outros não, mas não tem nada a ver isso. Deveria funcionar, cara. Eu lembrei de uma coisa que ele fala muito, às vezes, até sobre os sonhos, a infância dele. Ele fala que ele queria ser aviador e umas coisas assim. E tem que usar. E aquilo, de certa forma, não... Tem que sonhar. Não ajuda em nada com o personagem, né? Fica mas isso, meio... isso é o ator? Isso é a construção do personagem? Não, ou isso é o roteiro? O que é isso? Assim? Pois é, pode ser o romance. Pode ser o romance, é. Eu sinto, de maneira geral, um gesto deliberado na narrativa inteira, assim, sabe? De querer contar uma coisa para além das coisas que estão acontecendo, assim, sabe? Eu acho que o filme não funciona um pouco por causa disso. E eu não sei se é uma falta de capacidade do Verhoeven de contar uma história. Desculpa, Bruno. Mas... ou se o romance em si já é muito artificial nessa mão pesada em querer falar uma coisa e essa coisa não tá muito encarnada ali nos personagens, assim, uhum. sabe? Pra mim ainda é um problema de... quando eu falo roteiro, eu falo construção, por sinal, né? Eu tô falando de... porque, assim, não, porque como narrador, sabe, é a coisa do Verhoeven, por exemplo, muito mais que o De Palma. É a coisa que o Verhoeven pegou do Hitchcock, é a coisa da narração. Pode dizer que a coisa que o Brissot pegou do Hitchcock é a coisa da construção. As duas existem, mas assim, o lance do Verhoeven é narrar, é a fluência. É tu passar do interior de uma espaçonave pro solo arenoso do planeta dos insetos, assim, da forma mais simples e elementar possível. É a narração. É a fluência. Eu concordo, assim, é muito surpreendente ver esse filme nessa altura do campeonato pro Verhoeven. É interessante porque claramente ele tá se colocando um material... como está se propondo a realizar um material que é inusitado para ele, mas assim, eu não sei o quanto ele se deu bem no desafio, não, sabe? Eu, de certa forma, assim, eu revendo os filmes, vendo os planos, vendo a segurança com que o negócio todo é filmado, sabendo que ele não está filmando do jeito que ele geralmente filma, eu não sei, talvez seja um problema de assim, um cara que já fez muita coisa e já sabe demais, muito seguro, segurança demais nesse filme, entendeu? Quando eu vejo o Mad Max, o do George Miller, pegar o filme de um outro diretor velho, eu vejo um cara tentando entender melhor algumas dinâmicas novas, assim, que ele está se colocando para uma plateia que não é a mesma de 1981 ou de 1979. Uhum. O Verhoeven tá fazendo um filme, de certa forma, verhoeveniano. Eu não sei se isso é muito bom. Atemporal, talvez. É, eu não sei se isso é muito bom. Para mim, o que é ruim no filme é um pouco o amante da mãe. É. Uhum. Eu não entendo direito aquele personagem. O amante da mãe que é o... Não. Ah, o amante da mãe, sim. O amante da mãe. Um amigo eu meu. Eu pensei no amante da Isabelle Huppert, também. Que é o marido o da Robert. Minha amiga. O Robert também eu acho meio esquisito, pra ser sincero, é. Mas ele é importante pra mostrar essa relação da sexualidade dela, assim. E pro final do filme, assim, do tipo, elas se reconciliam e tem que ser um gesto a reconciliação. Uhum. O momento forte do Robert, e ele tem, de fato, um momento forte, é a cena que ela quebra o vidro e joga o spray. Não, esse é o Richard. O Robert é o careca. Ah, é o marido da Ana. É o amante dela. É. Tá, Richard. Sei lá. A cena da masturbação é... O problema do amante da mãe é que ele é o amante da mãe, assim. Ele é o... sabe, no programa lá de roteiro, que eu tenho do roteiro, tipo, Ctrl-C, Ctrl-V, amante da mãe. É. Não tem modulação. Não tem. É, parece que eles quiseram fazer um roteiro arquiclássico, só que faltou as coisas que dinamizam, que dão modulação mesmo, sabe? E o Verhoeven fez o que ele faz melhor, que é filmar coisa assim, não é pá, paulada. Mas tem tanto que tu pode fazer com material desse. Me surpreende, porque assim, na minha cabeça, assim, um filme do Verhoeven, um roteirista é o Verhoeven, não interessa quem tá acreditado. Joe Stairs não é o verdadeiro roteirista nem do Showgirls nem do Cine Selvagem. Tanto que os dois brigaram nas duas ocasiões. O Ed Neumeier, que é o roteirista do Robocop e do Tropas Estelares, diz que. E o produtor do Robocop e do Tropas Estelares, é meio que uma equipe assim, para os dois filmes. Diz que o Verhoeven é ideal porque assim, ele Ele tá ali com o roteirista, ele quer saber como é que as coisas se fazem, sabe? Ele vai propor coisas e tal. É, quando nasce o bebê, o neto da Michelle, de um casal de brancos, e o bebê é negro, e fica óbvio que o filho dela não é o pai, assim. É uma piada meio sem graça. É, assim. Sim, e tem o amigo do filho que é negro. Ali naquela cena, cadê o Costinha assim aparecendo meio que. Mas eles insistem também nessa história. Sim, e vai, o cara, eu falei que é amigo, mas ele não é tão amigo. É um colega de trabalho e ele tá lá no momento do parto. E assim, tá alegrão. E ele fica olhando tá pro feliz, filho. Né? Agora sim, o que que pega pra mim? É a ideia da cena e tal, eu não. Mas aí revendo agora a maneira como ela é dirigida, eu fico entre assim, as capacidades do Verhoeven e a potencialidade do roteiro. E pra mim uma coisa nunca tá no mesmo nível da outra. O Verhoeven tá tipo, bum, e o roteiro tá... Mas eu não sou um espectador desse tipo. Pra mim, o filme é uma coisa inteira, assim. E... Eu não consigo separar o lado formal do filme como uma coisa que valha por si só, assim, sabe? Pra mim, o filme conta uma história que é meio esquisita. Não é nem, e não eu acho que... Pra mim, não é nem a questão de conseguir, assim. É mais a questão de partir da ideia de que o filme é um todo. Saber que ele continua sendo um todo mesmo, separando isso, daquilo e tal, e tentar ver assim, por que que serve, onde é que está o desequilíbrio ou o equilíbrio. Por exemplo, quando um filme do Mizoguchi é muito difícil de se falar, ou os filmes do Lang, eu acho difícil de se falar, principalmente os últimos, porque eles são muito, é tudo muito integrado, entendeu? Eu concordo com o que tu tá falando, assim. Eu acho que o filme que ele permite esse tipo de colocação da forma ou sobre o movimento narrativo ou sobre a construção dramatúrgica, ele meio que naturalmente pode ser um grande filme como Vagas Estrelas da Ursa do Visconti, ou um filme desequilibrado como ele. Ele é um filme em que as coisas não estão tão, tão alinhadas. Então, pra mim, a melhor cena do filme é a última cena. Porque do cemitério. Ela dá do cemitério, porque ela dá profundidade pro filme. Eu não vejo nenhuma cena memorável como parte no filme inteiro. Mas o filme terminar com a cena em que as duas mulheres se veem como irmãs e decidem morar juntas, e elas caminham no meio de um cemitério, isso abre o filme pra mim, sabe? E que talvez como cena não seja nem tão bom, né? Mas como parte da estrutura, o que ela faz com o resto da estrutura, ela vira uma cena grande, assim, sabe? É, eu concordo. Mas o que é estranho, né? Porque essa cena tem o mesmo tom. Dela, né? A cena tem o mesmo tom das outras cenas de reconciliação, tanto com a esposa do estuprador, quanto com a garota que é a namorada do filho e tal, né? O filme, ele caminha pra uma reconciliação entre os personagens, assim. E parece, é o que tu falou, que parece que ele corta onde não devia cortar o filme, o modo como ele termina. E dá essa sensação de reconciliação, eu acho um pouco cínico, assim. Na real, não acho que dá essa abertura de profundidade. Eu sinto um cinismo, né, não, no final. No final, assim. Eu não sinto. E tem uma coisa interessante sobre a amizade delas, é que elas se conheceram na maternidade e no dia que nasceu o filho da Isabelle Huppert, da Michelle, e ia nascer o filho da Ana, que e morreu. Ele morre, ele nasce morto, né? E elas ficam amigas por causa disso, né? Não, na realidade, ela pede pra amamentar o filho da Isabelle Huppert. O que fica sugerido durante todo o filme em que tem o filho, a Isabelle Huppert é amiga, é que quem realmente cuidou do menino é a Ana. Sim. É por isso que assim... Por isso que é sempre sobre uma relação de filho e pai, mãe e filho deslocada. É sempre sobre um erro... Nessa relação, o filme, assim. Sim. E isso gera o caos. E aí é que tá, filme, assim, no fim das contas, eu acho que. E tu vê que, de fato, assim, apesar de todas essas coisas que não se integram, o filme tem um movimento e tá representado no plano final, que é o quê? Botando de uma forma muito grosseira, ela mata o passado dela pra se conformar ao que ela não se conforma o filme todo, que é com o que tá ali. É o único momento que tu não vê ela dando uma alfinetada, que tu não vê ela fazendo isso que ela tá fazendo nessa cena agora. Ela é aberta pro futuro. Sabe? Ah, tá solta. É. E, assim, lembra, né? Um pouco Showgirls, lembra um pouco Robocop, é esse tema do aprofundar-se em si mesmo do Verhoeven. E. Enfim. Quem mais vai falar? Não, eu falar uma coisa que eu gosto, eu acho interessante o jeito como a coisa do. Na maioria das partes, como a coisa do pai dela ser um psicopata aparece, de aquilo já aconteceu muito tempo depois, não se fala muito sobre aquilo, volta e meia as pessoas agridem ela e a mãe dela na rua, e não tem muito claro aquilo, depois vai ficar claro, eu acho que talvez não precisasse, mas não, e aí mas tem um documentário... Assim, é meio misterioso ainda assim. Sim, aí tem um documentário sobre aquilo, uhum. Que é uma coisa bem comum, né? Documentário sobre psicopatas e tal, filmes. Sim. E eu acho legal como aquilo aparece. É. Mas na TV a cabo. De aquilo apareceu na TV, passou na TV e as pessoas voltaram a agredir ela por causa daquilo. Isso é muito mais discreto que a vizinha que reclama da revista Veja dela, que, tipo, sabe? É uma pessoa que tem uma TV a cabo e que vê esse tipo de coisa na TV a cabo. Sim, isso eu acho uma coisa massa também. Eu gostei dessa descoberta do passado dela também. Esse tipo de economia de informação, assim, que tem várias vezes, né? Não só com isso. Achei assim. Legal. O legal é que é, ao mesmo tempo, meio evidente, só que, ao mesmo tempo, tu gosta da construção que foi feita, assim, né? Tu percebe, tá vindo a informação aos poucos, assim. Eu tô entendendo o que é esse passado que ele tá me provocando desde o começo do filme, assim. A gente falou bastante sobre Ellie. Próximo programa... Muito provavelmente vai ser a chegada do Denis Villeneuve, falando de um filme que foi muito caro para a maioria de nós ano passado, que foi O Sicário. Esse cara fez um novo filme. Eu não vi Sicário, hein? Você não viu Sicário? Não. Talvez veja, hein? Tem uma coisa e outra para talvez ser... Pô, talvez ver? Que maneira não convidativa de ver um filme. Tipo... Sim, seja. Talvez eu veja. Não, é porque eu sei que a vida do Bruno... Do André... Que não é a vida do Bruno. A vida de todos vocês anda muito maluca, assim. A do André especialmente. Do André especialmente. Mas eu queria convidar o Marlon pra mandar outra mensagem, porque ele também foi pivô na nossa discussão do Sicário. Talvez fosse interessante ver o que ele acha da chegada. Sim, eu acho. Marlon bombando. Eu acho que todas tinham que ter um Marlon e... Mas com fotos diferentes. Fotos diferentes. E cada programa é uma foto pior que é do primeiro. Até chegar no, sei lá... Mas eu acho que o Marlon tem que ter um limite de fala de 5 minutos. Eu sou a favor, mas tem que pôr um limite no garoto, eu senão acho o garoto se perde. Separa 2 minutos e meio pra ele falando de futebol e 2 minutos pra ele falando de cinema. Ninguém vai perceber qual é a diferença. Não, é tudo igual. Então é isso, pessoal. Curta a gente no Facebook, siga no Twitter, a gente tá no YouTube, vocês podem ver a nossa cara ali. E obrigado por ouvir-nos. Esse foi mais um episódio do A Conversação. O que tu tem que fazer, Vitor? Tu vai jogar futebol. Tu vai jogar bola hoje ainda? É um goleiro, esportista. Quem quer cerveja? Quem não quer cerveja? Vou pegar uma batata aqui, Bruno. A gente perdeu isso, entendeu? A gente perdeu uma sociedade doente, obviamente. E que de manhã tu assistia a Xuxa... Quase mostrando a vagina pra ti. E à tarde, vamos ver aquele filme com a moça de 3 peitos e depois jogar um fliperama ali com... Como é que é o nome do cara do Street Fighter, que é brasileiro? Banca? Blanca. 3, um mês e meio fazendo filme sobre infância pra estrear o L, a Chegada, o Sully em menos de 2 semanas. Tinha até o filme lá do Harvey. Cara, eu tô quase mudando o que eu tava dizendo semana passada. Parece que esse ano vai ser um pouquinho melhor que ano passado. Porque ano passado, assim, foi assim... Mad Max, aí, tipo... Deu pra lembrar o que é ver um filme de verdade no cinema. Um filme que vale a pena ver no cinema. Aí... E o André comeu do jeito que eu faço, assim. Ele vira, tipo... E aí eu coloco aquele pão velho nesse leite e deixo lá por umas 3... horas. Tipo, ele aumenta isso aqui de tamanho. E quando tu frita, Bruno, ele é mentiroso, tipo, nem pudim. São 3 horas. Não são 3 horas, mas deixa um tempinho ali, vira os dois lados. É a narrativa do mito. Isso é um lance. Vocês acham que as histórias que eu conto nas outras tem alguma coisa a ver? As mulheres são tudo feias, tudo chato, chatimento, luz apagada, sabe? Não tem nada, cara. É o olhar, entendeu? É que nem a Mara Sala, assim, numa das aulas dela. Espero que isso também vá. Mara, sua idiota. O olhar do artista. Sabe? Já é bom que exista um filme mediano do Paul Verhoeven em 2016. Bom, sim. Caralho, é ótimo. Porque provavelmente sim, se fosse, por isso que eu tô sugerindo fazer o especial do fim de ano. Qual vai ser o melhor filme do fim de ano? Aquários ou isso aí? Especial de fim de ano vai ter. Tem a chegada e Sully, hein?